É, baixinhos, com certeza vocês são o amanhã. Que legal que a gente está junto hoje. Eu queria poder garantir um mundo tão bonito como o carinho de vocês por mim. Pedacinho de carinho. Ei, guarda pra mim.